você. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Pensar como praticar para adquirir dinheiro. Preparei as malas e pus-me a falar. Da pátria deixar, fui para o estrangeiro. Estava atrasado, mesmo fatigado, sujeitei-me à morte. Percorri de noite montanha estrangeira, passei a fronteira sem ter passaporte. Deixei minha amada, deixei meus carinhos, filhos e vizinhos, amigos também. Seguindo viagem eu pus-me a pensar, tive que deixar a minha pobre mãe. Cheguei e estava cansado, mesmo fatigado, tive que escrever para a mulher e filhos que tinha deixado. Vivo apaixonado, não posso esquecer. Muitas vezes eu me ponho a pensar, como pude eu deixar os meus filhos que lá estão? Eu digo e tenho razão, até as pedras chorariam se tivessem coração. Meus irmãos portugueses, tenho dito tantas vezes que não é prazer emigrar. Numa terra tão distante, tenho nome de imigrante, mas meu sonho é regressar. Regressar ao meu país, à minha terra, ao meu cantinho, onde tenho segredos escondidos e também os meus amigos nas verdes terras do Minho. E para vós, meus filhinhos, esta última cartinha não deixarei para depois. Vou deixar o estrangeiro, porque eu não troco por dinheiro o amor de vós dois. Eu pus-me a pensar como praticar para adquirir dinheiro. Preparei as malas e pus-me a falar. Da pátria deixar, fui para o estrangeiro. We'll be right back. Thank you. A hora que é patrão. felices por habernos conocido y por saber qué se siente cuando nos toca vivir un gran amor. Te quiero. Este é o Canal 2. vais ver que eu vou mudar. Vinha-te de o par e o rabo de cavalo. Tens que te modernizar. Só para dizer, quero-te de mim e saia. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. O castelo foi um novelo em Alfama, descanso legal. E assim desfaço o pelo de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, lençóis bordados à pressa, na cambraia e um beijo. Lisboa, menina e moça, menina, a luz que os meus olhos veem, brancura, teus seios são masculinas, marina, pregão que me traz à porta, canura, cidade a ponto de luz, mudar, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, relaxa. Cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas na graça eu vejo que nua, quando um povo se olha, sorri. És mulher da rua. E no bairro mais alto do sangue, olha o quadro que só te inventaste. Agora tente da vida e medronho que me fazem cantar. Lisboa, menina e moça, menina, a luz que os meus olhos veem, brancura, teus seios são masculina, marina, pregão que me traz à porta, ternura, cidade a ponto de luz, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, cidade, mulher da minha vida. O castelo foi um cabelo em Alfama, descanso de olhar. E assim desfaço cabelo e azul e mar. A ribeira encosto a cabeça, a almofada da cama do Tejo, lençóis bordados à pressa, a cambraia e um beijo.